Ei, parceiro. Ei, parceiro. Aqui é o Godzilla detonando. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu o Godzilla que me espera. Fui, partiu o Godzilla que me espera. Fui, partiu o Godzilla que me espera. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Fui, partiu o Godzilla que me espera. Se não me grita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. E a gente já vai detonar um sucesso assim aqui no Godzilla. Já de volta aqui no Charles Bar, Praia da Fazendinha. Galera, vai curtindo só de boa. A volta do animal. Bora que tá só no comecinho. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Sigue bailando, que passou, te traje. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, não pare. E bora detonando. E essa aqui é sucesso, a gente vai detonando aqui no Godzilla, pra cima. Vai no batidão. Olha o rei das novinhas, o Isaac. Eu vou deixar você. O Rogerinho acha graça. Pra nunca mais voltar, você feriu meu coração. Bora que hoje o rock é doido, é com o Godzilla. O que me fez sofrer? Meu parceiro Batata por aqui, ó. O que me fez... E aí, Batata? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. O Chibico tá por aqui, meu irmão. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Ronaldo do Depósito de Bebidas, ele que tá comandando o Charles Vá, meu irmão. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense, parceiro Edson, exemplo de DJ, parceiro do Eric, DJ Pupunha, DJ Tucumã. Eu vou deixar você partir. Bora detonando mais uma aqui no Godzilla. Assim, pra cima. E aí, Maílson, como é que é? Bora pra cima com o animal. Tá de volta aqui no Charles Bar. E aquela história. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que existir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. Parceiro Carlinho, ele toda a sua tropa. Se me deixe. Lá do Sonzão Planeta, meu irmão. Nós vamos ficar. Dá valor aqui no Godzilla. Ao lado do DJ Rogerinho, meu irmão. Cadê o chifrezão? Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. Parceiro Batatinho por aqui comigo. E aí, Batatinho? Banda. E Jefferson vai detonando assim, só na mana. O Otaviano Costa já por aqui, ó. Deixando tudo pronto pra logo mais o show do animal. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu desejo mais pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Godzilla! Piradinho! Como tatuagem me carregas na cabeça. Não me tiraste do coração. Não! Meu sofrimento aumenta quando eu estou na festa. Yeah, festão! Você pensou que eu ia viver na solidão. Tô no bonde do animal. Com o eco do God a comandar. Godzilla. No animal da Amazônia, vou dançar e me divertir. DJ Jefferson Sapinho, olho do dar. Onde do animal? Pra botar toda a galera pra dançar. God, curtindo Godzilla. Godzilla. Da Amazônia, onde do animal? Coloca no 120. Curtindo Godzilla. Animal da Amazônia. Godzilla, o animal da Amazônia. O primeiro e melhor aparato sonoro de Vila São Francisco. E a gente vai tocando sucesso aqui no Charles Bar. Godzilla tá na área. É assim, ó. E aí, DJ? É assim. Doce em novembro foi quando e aí, DJ? Conheci assim. Tá de boa. Feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir. Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem vindo embora, não paro de me torturar. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. E eu? Se eu errei, te peço perdoe. E aí? Não sei mais o que fazer sem você aqui. Se eu errei, te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. Hoje sofro e choro por ti. Sucesso assim, Godzilla! Pra galera curtir! Vai! Godzilla! DJ Jefferson. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz, respirei aliviado. E como é que é então? Tanto amor guardado. Olha o caqueado do cara. E naquela hora lá! É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito. Olha se a galera de Abaitetuba por aqui com a gente! Marcando presença no Godzilla! Forte abraço, maninhos! Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Detona, detona, sucesso pra cima! Bora, animal! Godzilla! Godzilla, o animal imbatível digital. O show está no ar. Está no ar, senhor! Eu quero que entenda. E aquele amor, meu irmão? Que nada é maior que o meu amor por ti. essa aqui só rola no Godzilla. O que sinto por você. Pra cima. Banda, beijo molhado. Um segundo longe de você. Me falta o chão, me falta o ar. De morrer. De morrer. Outros minutos e segundos pra te encontrar. Sentir o seu carinho e poder te amar. Cadê a galera do apoio do Godzilla? Cadê? Mas parece que os segundos se transformam em muitos. E da... Galera de Abaite Tumba em peso aqui com a gente. Nunca vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Não consigo te esquecer sequer em um momento. Parceiro Jairo! E aí, Jailson? Eu quero que entenda. Galera de Abaite, meu irmão! Que nada é maior que o meu amor por ti. Nem as estrelas, nem o infinito pode atingir. Eu quero que entenda que nada é maior que meu parceiro Giel, os mal falado lá de Abaite, meu irmão. Tá aqui no animal. É o Godzilla. DJ Jefferson vai detonando. DJ Olho tá aqui pela retaguarda, meu irmão. Bora da dona sucesso, bora! Nunca vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Não consigo te esquecer sequer em um momento. Só bora girando mais uma assim, assim. Bora pra cima, vai, vai, vai, vai. No batidão, no batidão. Essa aqui é do Moisés Considerado. E vai! Daqui a pouquinho tem pra dançar agarradinho. Daqui a pouquinho. Produções, produzindo o que você gosta de ouvir. Na toca do ver o peso. Na toca do ver o peso. Godzilla! Ela é minha amiga, ela é minha colega. Ela faz coisa que nenhuma outra faz. Meu parceiro DJ Fabinho, lá do Solomão aqui comigo. E aí, Fabinho? Eu durmo com ela. O cara do Batistani. Eu vou pra casa dela. A vida é um livre, a vida ela toma na frente, ela toma atrás. Ela toma na frente, ela toma atrás. Na toca do ver o peito. Ela toma na frente, ela toma atrás. Na toca do ver o peito. Ela toma na frente, ela toma atrás. Na toca do ver o peito. Ela toma na frente, ela toma atrás. Na toca do ver o peito. Abri o cadeado com a família mega chave. É do Godzilla, então te liga na. Yuhu! Godzilla, o animal da Amazônia. Ah. Godzilla, o animal da Amazônia. Ah. Godzilla, o animal da Amazônia. Ah. Godzilla, o animal da Amazônia. DJ Olho, DJ Jefferson, sapinho DJ Duda. DJ Olho, DJ Jefferson, sapinho DJ Duda. Aqui no animal, ela só quer treme a bunda. Aqui no animal, ela só quer treme a bunda. Produções, produzindo o que você gosta de ouvir. Godzilla, o animal da Amazônia. Godzilla, o animal da Amazônia. Godzilla, o animal da Amazônia. E o Godzilla vai tocando, vai tocando, vai tocando pra cima. E aqui é bagulho doido. Vai a... Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tremi. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando. E vai girando, vai girando, vai girando uma batida. Bora, Godzilla! E aí? Tá gostando, filha? Então rebola, vai. Então rebola pro papai. Rebola, então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vai toma, toma, toma. Vai toma. E vai. Vai toma, só dos pobres. Vai toma. Vai toma, só dos pobres. Aqui a gente não alivia, não alivia, não alivia, não alivia. Bora, bora, bora, que é pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, pré, joga mão, joga mão, joga mão. Fortuna, Maílson, fortuna! Vai, vai, vai! A putaria no pistão vai começar. Aquele pique legal. Aquele pique, só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete, cerveja e maconha, a novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto é nós dois mal condicionado. É, meu irmão, Godzilla é só um pedacinho, mas é enjoado, né, Ronaldo? Vai embaixo, em cima. É enjoado, não é assim, né? Vai em cima, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. No caqueado, caqueado, pra cima no caqueado. E vai. E vai jogando a mãozinha pra cima, pra cima. Vai pra cima e vai. Godzilla! Animal, animal, animal, animal da fazendinha. Já chega desse jeito, já desconsagrado. Detona as principais e as melhores pra você. A volta do nosso Godzilla Ronaldo pra cima. É de deitada que elas gostam. Do que elas gostam? Escurinho que elas ficam loucas. Passando tchau. E se o croco. Um abraço pra você, a galera de Abaitetuba com a gente. Imagina então. Você dentro do meu carro. Nós dormimos um escurinho no banco. Pra próxima, Jefferson. Incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo. Hoje o nosso animal da Amazônia vem chegando pra você na fazendinha. Olha deitado a volta do Godzilla. E no comando tá o olho. E também caldinho pressão. Tamanho beat, tamo atrás. É o crocodilo em ação. Vai. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam. Calma no beat que tá o DJ Jess consagrado mixando pra você. Hoje na fazendinha, as principais rolam aqui de DJ consagrado. Libera do batidão. Vai, vai, vai, vai. Olha o Godzilla, olha, olha o Godzilla. Parceiro Ronaldo, um abraço pra você. Me deixa todo Godzilla. Só roupa de grife, ela é top. tribado pro dinheiro pro Aldo. Pode de olho, dinheiro pro Aldo, vai. Pra cima e vai. Alto, uísque na boca, com a família, playboyzinho, as meninas ficam louca. E vamos pro Morales, Daniel no talentinho, as novinhas todas piram com a família, playboyzinho. Dinheiro pro alto, uísque na boca, com a família, playboyzinho, as meninas ficam louca. E vamos pro Morales, Daniel no talentinho, as novinhas. Vamos pro animal, vamos pro animal. Bora tá tomando, 3, 2, 1, vai assim. Opa! E botando na pressão, vai botando o Godzilla na pressão. 3, 2, 1, vai assim. Billy Brasil. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Aqui tu vai escutar todos os grupos do WhatsApp. Pode crer. Galera de Abaitetuba, por ali curtindo a gente. Vou dizer o animal. A galera do planeta aqui com a gente detonando muito gelo. E aí, Carlinho? É fantasia, amor. Nem o conto de um sonho. Não pense, amor. Eu vou noivar com você. Qual é o planeta? Qual é? Quero curtir. Será que é o planeta Terra? Essa aparelhagem? Muita onça aparelhagem, pode crer. Coração pra colecionar. Sai, vamos curtir. Hoje você é meu, vamos sair. Quero te usar. Mais uma, 3, 2, 1. E aí, Otaviano? Ronaldo tá na área. E aí, Ronaldo? Olha, precisamos se aceitar. É só briga, intriga, ciúme. Esse papo não vai colar. Porque tem que ser assim. Aí essa história, aquele cara era dependente daquela garota. É assim, ó. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Sou dependente, dependente, dependente, dependente, dependente, dependente de você. Essa aqui é só pra quem tem história. Quem tem história, essa aqui, vai, vai, vai. É o som do Godzilla, fera do norte. DJ Duda, DJ Chefe, se sapinho. Parceiro Marquinho, e aí, Marquinho? Fera do norte, DJ Duda, DJ Chefe, se sapinho. Quem não tem história é apagado da mão. memória. É o som do Godzilla, Fera do Norte, DJ Duda, DJ Jeff e Sapinho. Aqui é só a unha do Godzilla, meu irmão. Bora pra cima, vai, vai, vai. O som do Godzilla vai te pegar, a Fera do Norte vai detonar. O som do Godzilla vai te pegar, a Fera do Norte vai detonar. Bora detonando, detonando, detonando. Pra cima, pra cima. E vai assim, ó. Nega, meu irmão. Lá vem a nega, lá vem a nega, a nega tarada. Lá vem a nega, lá vem a nega, lá vem a nega, a nega tarada, a nega, a nega, a nega, a nega. Essa música aqui é filé, viu? Pra galera recordar aí, ó. Aqui no Charles Bar, Praia da Fazendinha, é Godzilla! Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Que o DJ Duda conhece. Que desgraçado chorava. Só uma criança. Não tinha o direito. Aí o Otaviano acha graça. Aceitar. Essa aqui marcou no Godzilla. Por tudo acabar. Vai, chora, chora, vai. Tornando assim, vai! Parceiro Carlinho do Planeta, toda a sua tropa por aqui com a gente, um abraço carinhoso, vem aqui do Jefferson! Vem dando moral aqui pro Godzilla, abraço, maninho! Ao fim, também confesso que parceiro sim. Breno, por aqui comigo. Saudade que me falou. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome. E aquela tatuagem lá, meu irmão. Escrito numa tatuagem de amor. Onde está seu nome? Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Onde está seu nome? Oh, meu. Bora que aqui é só as que marcaram agora. É assim, ó, vai. Banda 007. Rapaz, cadê o Natinho? Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Daqui a pouquinho ele vai, ele e o filhote. Filhote de quê? De visagem? E assim você me ama. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ, Rafael, Josias e Darlan. Eles estão a chicotada do amor. Detonando, detonando assim, ó. Manda os brontes, a maior referência em melody. Banda, eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir. Você me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Amor, como é que é? O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segurei. DJ Jefferson, o show mais contagiante do momento. Bora detonando assim. Não está sendo fácil, é difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular, não é fácil apagar as lembranças. Eu só penso em nós. Por favor, não desliga agora. Preciso ouvir sua voz. Estou só. Detonando, detonando, mais uma, e vai assim, ó. Banda 007.

que a gente vai tocando, tocando assim, ó. E é a rocha, coxadinho, a rocha, a rocha, a rocha. Mega Pop Show. Só as principais pra você curtir. Vai! Cada minuto e segundo longe de você, me falta o chão. Passa os seguidores do Godzilla. Já chegando junto. Hoje aqui no Charles Bar. Quantos minutos e segundos pra te encontrar? Sentir o seu carinho e poder te amar. Te amar. Essa você escuta só aqui. Mas parece que o segundo se transforma em luz. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas. Jefferson. Nem o infinito pode atingir. DJ Jefferson. Eu quero que entenda que nada é maior. Que a gente vai tocando a rocha pra galera curtir só na manha. Não consigo provar de um novo beijo. Eu não consigo ter pra mim novos desejos. Quero você, o que vou fazer? Quero te ver. Parceiro Jairo, Jailson por ali, ó. Galera de Abaitetuba. Tá fazendo G no Godzilla. Seja o meu do destino. Essa saudade só faz doer. Não se te esquecer. Te ver, o Super São Jorge, o guerreiro da galera, onde destina o insuperável, e os DJs Júnior e Ju. Quero ter você no Super São Jorge, o guerreiro da galera, matar a saudade com o DJ Jackson Pancadão. Meu amor, Banda 007. Onde foi parar? Godzilla! Isso, já são 4 da manhã. Godzilla, o animal imbatível digital. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser isso. Meu parceiro Tiel aqui comigo! Não é. E aí, Tiel? Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro... Esse é a rocha aqui é filé, meu irmão. Quanto eles estão em... Pra dançar agarradinho aqui no Godzilla. Que faz amor gostoso. Simbora, DJ Jefferson. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. O Ellison por aqui, cadê o Eric? Estão indo trabalhar, a gente faz... O Punha e o Tucumã. De novo, de novo, de novo. É. Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois também.

Jefferson. Godzilla! Novo Godzilla. Ali, meu Godzilla! Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca, ninguém jamais fará igual. Bora detonando, detonando o que é marcante. Pra cima, vai Godzilla! E aí, Duda da mídia, tá só pescando. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa. E aí? Vejo tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe, um dia a gente aprende. É o que, olho? Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Bora detonando mais uma aqui. Não alivia, não alivia. Agora sim, mano. Saudade, o homem do alô! E eu estou ligado com toda a galera do Godzilla! Com os DJs Jefferson, Duda, Sapinho e o Olho! Pra cima, DJs! Bora esquentar tudo agora! Bora pra cima, Godzilla! Godzilla! E essa aqui, ó! Going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the só esquentando tudo para logo mais a gente fazer um show aqui no Charles Bar. Bora da tona.

Godzilla! Sacode essa multidão, que é hora do agito, é agora!